4433, bom dia, Salvador Campinas, o nível é o 360, pronto, top. ...4033, autorizado Campinas, o nível 360, via rota conforme plano de voo, Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após direto Zanete, frequência do controle 119.8, decolagem pista 1 no 0, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, e após Leda, direto Bridge, aciona o transponder 5453. Autorizado Campinas, o 360, conforme a rota do plano de voo, Bridge, Hotel Zulu 16, Bravo, Hotel Zulu, controle 19-8, pista 10, também a saída na curva direita, segunda saída da El, Leda e Bridge, 5453, controle 4433. Cotejamento correto, portão é o 01, chama pronto, azul 4033. Chamar a condição, obrigado. Necessita acionamento no, na posição, tá? Eu vou na mão aqui, mas eu vou pode entrar. Gente. Gol, Golf Uniforme Índia ao término do reboque? Gente, o Golf Uniforme Índia ao término do reboque. Gente, bom dia. Bom dia, obrigado. Salvador, o 4433, acionamento na posição 1. Está livre acionamento, chama pronto para o pushback, o azul 4033. Livre acionamento, chama para o pushback, 4433. 433, tá pronto, tá pronto. Deixa eu dar a posição. Autorizado, chama táxi, o 4433. Torre Salvador, boa noite. Corrigindo, bom dia, voo 1631. O 331, bom dia, São Paulo, Congonhas, o nível é o 360, pronto, cópia. Afirmativo, sente da ECO, prossiga. Autorizado São Paulo, Congonhas, o nível 360, via rota conforme o plano de voo. Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após direto. Decolagem pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da L. Leda, após Leda, direto Bridge. Frequência do controle 119.8, aciona 5463. Voo 360 São Paulo Congonhas, conforme rota do plano de voo, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto decola, perfil Dael, Leda, após Leda, Bridge, decola da 10 curva à direita, 198 com controle, 5463 no transponder, voo 1331. Protejamento correto, Dael, Leda, após Leda, Bridge, o portão é 03, chama pronto, gol no 331. Chamada pronto, Dael, Leda, Leda, Bridge, gol no 331, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Alta 3265, para cópia, Galeão, sincero. 3265, Galeão, nível 380, aprovado. Pronto, cópia? Pronto, cópia. 3265. Do Galeão, nível 380, via rota conforme o plano de voo. Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16. Decolagem pista 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El. Leda, após Bidev, frequência do controle 119.8, aciona 5445. Aqui é o 3 do Galeão, nível 380, via peço do 50 até Bidev, após o P90, 857 até seguro, após conforme, decolada 10, com curva à direita no perfil da Dael, após rua Leda, após Bidev, o controle 119.8, o transponder 5445, volta 3265, está na posição 09. Protejamento correto, chama pronto, tá 3265. Marco no pronto, tá 3265. 4433 estacionado com 4 horas e 40 minutos, 118 agora alternando São José do Rio Preto. Pro 433, autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, reporta pronto no ponto de espera da 10, o ajuste agora 10 no 3. Índia e Alfa, reportará lá, quando pronto, ponto de espera da 10. 1013 no ajuste, o azul 4433. Está livre, alinhar e decolar, pistão no zero, o vento calmo, o azul 4033. Livre, alinha, decola, vento calmo, pista 10, 4433. Confirmando 4433. 4433, livre, alinha, decolada, pista 10, obrigado. Salvador, o gol 1155, apresentação de tráfego para o Galeão, sempre daqui. Gol 1155, Galeão 360, pronto, cobre. Permitido. Autorizado Galeão, nível 360, via rota conforme o plano de voo, é o Peruísque 50 e deve, é o Pan November 857, Porto Seguro, é o Zulu 16. Decolagem pistão no zero após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El. Leda, após Bidev, frequência do controle 119.8, aciona 5477. 360 pela Upper 50 até Bidev, Upper November 857 até Porto. Depois Upper Zulu 16. Tem que rodar 10, curva direita, saída da El, Leda, depois Bidev. Controle 119.8, transponder 5477. Planejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, gol 1155. Chama lá, gol 1155. Autorizado decolagem, 4433. Afirmo, vento calmo. Decolagem, 4433. Alvorada. Boa noite, bom dia, Algo 1271, sem dar informação aqui, Recife, 390. Recife, já aprovado, só um minuto para cópia, Algo 1271. Azul 4433, decola aos 32, controle agora em 119.8, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Bom dia, né? Bom dia. 1271, copia? Perfeito. Autorizado um Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolagem pista 10, após primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. O controle opera em 119.8, aciona 5474. Exato, conforme 390.8.10, conforme esquerda, PUCA, distância Maracaju, 198.474, voo 1271. Correto, 5474, porta 10, chama pronto, voo 1271. 33. Bom dia, Azul 4433, curva 360, direto da El, curva direita. Curva direita, direto da El, é isso? Ou 360 autorizando? 4433. Curva de Leda. Leda na proa. Salvador, outra 3265009, para puxar de equipamento. São 3265 autorizado, chama pronto para o táxi. Maravilha, 3265. Oi, muito bom dia, de Web Gente, o Isso Juliette Vitor. Juízo Juliette Vitor, bom dia, prossiga. O Vitor está para aguardar autorização para iniciar o rebote no Pátio 3 para a Ponte 3. Poderia confirmar com a gente que a partir de 3h30, se a Ponte 3 está liberada? Essa informação eu não tenho como afirmar o senhor não, mas o portão 03 agora encontra-se ocupado ainda. Ok, obrigado. Estamos na guarda da liberação desse 3 aí para iniciar aqui, voltaria a chamar. Gente. Torre Salvador, Whisky, Juliette Romeu. Webjet, Whisky, Juliette Romeu, prossigo. Muito bom dia, Torre. Whisky, Juliette Romeu, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 09. Ciente, autorizado iniciar o reboque, reporta na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal. Whisky, Juliette Romeu. Juliette Romeu, chamará, graças. Whisky Juliette Vitor no... Torre na escuta do Whisky Juliette Vitor. Prossiga. Nós já estamos... Podemos iniciar o nosso push com segurança aqui junto com o Whisky Juliette Romeu para seguirmos simultâneo? Afirmativo, mas inicialmente vai ter que manter a retaguarda do tráfego, ok? O portão 09 já foi liberado e o Whisky Juliette Romeu vai ter prioridade para ingresso aí no pátio principal devido à liberação do portão. O seu ainda ocupa-se, encontra-se ocupado, ok? Positivo, ok, obrigado. Tarde, sessão 3265 com 161, 3 horas e 50, alternando Campinas. Usado táxi via Pátio, Índia e Alfa no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 10 no 3, disputando 3265. Pátio, Índia e Alfa com a espera da 10, reporta com 1013, alternando 3265. Gol 4433, chega centro Recife, 13325, alterne 1222. 1331, portão de número 3, o gol 1331, puxa o beco essa palavra. Gente, o gol 1331 coordena com a equipe de pátio. Vai passar um Airbus da TAM, prosseguindo para o ponto de espera retaguarda. Após a passagem do mesmo, está autorizado a iniciar no 3 e chama táxi. Após a passagem do Airbus, está livre. Pushback, estacionamento no 331. Sessão 3265, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento calmo, sessão 3265. Nem decola a pista no 0, sessão 3265. Juliette Romeu na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, no posição 09. Autorizado, agilizando o quanto possível até o 9, autorizado, o Whisky Juliette Romeu. Juliette Romeu, Juliette Romeu, 100 graus.